tempo fez-te a graça de visitares o norte. Leva notícias de mim. Diz aqueles da província que já me viste a perigo na cidade grande, enfim. Conta aos amigos doutores que abandonei a escola pra cantar em cabaré. Baiões, bárbaros, baiunos, com a mesma dura ternura que aprendi na estrada e em Tchê. Metrópole violenta, exterminas miseráveis, negros, párias, teus meninos. Mais uma estação no inferno, Babilônia, Dante eterno, a Minas, outros destinos. Conta aquela namorada que vai ser sempre o meu céu, mesmo se eu virar estrela. E aquelas botas de couro combinam com meu cabelo, já tão grande quanto dela. E no que toca a família, dá-lhe um abraço apertado e a todos possa abarcar. Fora da lei procurado, me convém família unida contra quem me rebelar. Cai o muro de Berlim, cai sobre ti, sobre mim, nova ordem mundial. Camisa de força de Vênus, a quem compraria ao menos o velho gozo animal. Já que o tempo fez-te a graça de visitares o norte, leva notícias de mim. O cara caiu na vida, vendo seu mundo tão certo, assim tão perto do fim. Dá flores ao comandante que um dia me dispensou do serviço militar. Há quem precisa de heróis, feras que matam na guerra e choram na volta ao lar. Gênios do mal tropicais, poderosos bestiais, vergonhas de mãe gentil. Você um Chico, um Gil, um Caetano, e cantaria todo pano os anais da guerra civil. Ao pastor de minha igreja, reza que esta ovelha negra jamais vai ficar branquinha. Não vendi alma ao diabo, o diabo viu mau negócio nisso de comprar a minha. Se meu pai, se minha mãe se perguntarem sem jeito onde foi que a gente errou, elogiando a loucura e pondo-me entre os sonhadores, diz que o show já começou. Trogloditas, traficantes, neonazistas, passantes, barbárie, devastação. O rinoceronte é mais decente do que esta gente demente do ocidente tão cristão.